alegrei quando disseram: vamos à casa do Senhor. Toda tristeza e preocupação saíram pra bem longe de mim. Eu te convido, vem. Eu bem sei que o inimigo procura te desvanecer. Lá o Senhor falará para ti e te dirá como inimigo vencer. E eu te convido, vem. Que alegria perene nos traz, toda tristeza fica pra trás. Oh, como é bom Beth Shalom, casa de paz. Que alegria perene nos traz, toda tristeza fica pra trás. Oh, como é bom Beth Shalom, casa de paz. Vamos à casa do Senhor. Toda tristeza e preocupação saíram pra bem longe de mim. Eu te convido, vem. Eu pensei que o inimigo procura te desvanecer. Lá o Senhor falará para ti e te dirá como inimigo vencer. E eu te convido, vem. Que alegria perene nos traz, toda tristeza fica pra trás. Oh, como é